CYC357. FM 102,5. CYH446. AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Vamos acordar. O sol vem raiando. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil e Assembleia Legislativa da Bahia. Hora certa, um oferecimento de Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. O Galo cantou na Sociedade, 4 horas em ponto. Acorda, Brasil! Sertanejo, bom dia, Brasilzão Caboclo! Bom dia, Brasil! Pros meus compadres e minhas comadres, bom dia pro homem do campo, bom dia pros nossos amigos caminhoneiros que já estão na estrada transportando o progresso desse gigante país chamado Brasil! Aqui é a Rádio Sociedade Brasil! Segunda-feira, meu povo, 21 de novembro de 2016, está no ar, através dos 100 quilos de potência da Rádio Sociedade da Bahia, M 740 kHz, pela Sociedade FM 102,5 e pela 88,5 para Remanso e região, o maior programa e mais ouvido programa do rádio brasileiro. Acorda, meu povo! Acorda, vaqueiro! O galo cantou na sociedade! Eu vamos acordar, já está no ar! A programação musical, você já sabe, é da nossa amiga Graça Lago, na mesa de áudio da 740, a competência dele, o DJ Fivela de Ouro, Paulinho Cowboy. Sociedade! O nosso telefone para você falar diretamente com a gente, anote aí, 71-3486-3201. O TDD é o 71-3486-3201. O WhatsApp da Rádio Sociedade da Bahia está liberado, 99289-2732. 71-99289-2732. O nosso site é o sociedadeonline.com. Envie um e-mail para a gente, vamos acordar, @sociedadeonline.com. A gerência de programação é de Gleidson Tavares, a direção geral da Rádio Sociedade da Bahia, NFM, Aquilude Lobato. Bom dia, Brasil! Bom dia! Os homens da terra, bom dia para você da capital, você do interior, você dos outros estados, dos outros continentes, bom dia para quem não faz guerra. Que seu dia seja de muita alegria, de muita paz, de muita harmonia, tudo de bom nesta semana nova que se inicia. Bom dia, Brasil! Pensamento do dia. Busquemos compreender as nossas limitações e a dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Valdo Silva. Sou eu, na madrugada mais amada, mais ouvida, mais alegre do rádio brasileiro. 4:05, uma chuvinha bem fininha, uma chuvinha em cima dela. Eu vi logo, eu vi daqui. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Vem com a chuva. Maria. Vem com a chuva. Ei, Maria. Toda molhadinha, toda molhadinha, hein? É isso aí. Chapéu de couro passou bem essa noite. Passou bem essa noite. Oxi, aonde? Eu tô falando do calor, rapaz. Oxi, aonde? Eu tô falando que você não teve calor essa noite. Fala a verdade. Aí já pensaram outras coisas. Estou me referindo que você passou bem porque dormiu bem, porque não teve muito calor. E estou me referindo a isso. Aonde? Eu pensei, a minha intenção foi essa, mas teve gente que já pensou diferente. Nananina, não. Achou que ele passou bem por outros modos, por outras maneiras. Sei não, viu? Sei não, viu? Que loucura! Que loucura! 4:07, rapaz, o negócio mudou, né? É, deu esfriada boa e... Cuidado com a chuva! Não, e tomara que... Porque aí tem aquela velha coisa, né? É uma frente fria. Frente fria. Ó, eu vou pedir... Eu tô é com medo. Não, eu vou pedir ao nosso bom Deus que essa frente fria, ela pegue hoje pela manhã cedo, assim que clarear o dia, essa frente fria pegue a rodovia BR-324 e desça de cabeça abaixo aí, sentido norte do estado, né? E passe por Feira de Santana... Segue direto, Tanquinho, e chega até Riachão do Jacuípe. E onde é que tá essa coisa? Não, rapaz, você não tá prestando atenção no que eu estou dizendo, não? Não tá em lugar nenhum, ele tá aqui em Salvador. Tem certeza? É, pega o retão aí, BR-324, rodovia Lomanto Júnior, e chega a Riachão do Jacuípe. Mas eu não quero que ela fique só por lá, não. Eu quero que ela comece a porta de entrada lá da região cerealeira. Cuidado, né? Com a chuva! A porta de entrada. De lá ela se espalhe por tudo quanto é município que existe ali. Né? São mais, vamos botar aí, no mínimo, 150 municípios naquela região ali. Tomara que essa chuva chegue por lá. Espalhe por Capela, Conceição do Coité, Serra Preta, Capim Grosso, Vila de Fátima e por aí. Rapaz, olha, se a gente for enumerar aqui. Então, frente fria, frente fria, por favor. Por favor, vá lá, viu? Opa, meu amigo Roger, o nosso amigo Gerson, ele já está, Maria... Nos ouvindo, viu? Já está nos ouvindo. Acordou cedo, botou a TV no ar, né? Botou a TV no ar e... Ah, nossa web TV. Já estamos aí, viu? No ar, 4:09. Tá tudo certinho? Tudo bonitinho? Então vamos dançar um pouquinho? Epa! Tem paixão proibida por aí. Mato Grosso e Matias, 4:09. Acorda, Brasil! Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado, você vingar também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. favor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois, disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois, disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Partido 4 e 13, acorda Brasil! Vamos acordar que o sol vem raiando. 7, 1, 3, 4, 8, 6, 3, 2, 0, 1. Rádio Sociedade da Bahia. Não tenho lugar nem horário. Moro embaixo do chapéu, não carrego o calendário. Minha linguagem é simples, não conheço o dicionário. No rodeio sou doutor, mas na vida só fiz o primário. Num saco de estômago foi me amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Saudade boa. Um laço, um punhal de ar. Isso aí. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Eu tô é com medo. Você já apanhou de couro cru, Maria? Quando era pequena? Eu tô é com medo. Já tomou uma sova de couro cru? Não. Olha o nosso compadre Gerson, da TI. O nosso grande Gerson aqui, o nosso colega de trabalho, rapaz. Ele que colocou a TV no ar, agora há pouco, a nossa Web TV. Ele disse que o frio hoje tá deixando ele medroso, viu, Maria? Tá igual a você. Eu tô é com medo. O nosso grande Gerson, do Departamento de Tecnologia da Informação, sempre solícito, menino bom, menino nota 10, viu, Maria? E disse que é seu fã também. Ele disse que tá querendo um cachecol emprestado para poder ele vir trabalhar. Nosso compadre Gerson. Onde? Diz que quer o cachecol emprestado porque diz que tá muito frio. Ai, compadre, pula da cama, cara. Ei, rapaz, 4h15, olha, hoje eu quero falar, depois do intervalo, eu quero falar, Maria, com o povo do Rio Grande do Norte, eu quero falar com o Estadão da Paraíba, eu quero falar com o povo do meu Estadão da Bahia, eu quero falar com o Ceará, eu quero falar com o Espírito Santo, quero falar com o Maranhão, quero falar com a Paraíba, quero falar com Pernambuco, quero falar com o Piauí e quero falar com o mundo. Tá combinado? 4h16, eu volto. Vamos tomar um cafezinho pra ficar quentinho, quentinho, que o negocinho tá friozinho e a gente volta daqui a pouquinho. 4h16. O saco é relíquia com seus apetrechos. Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida aguentei o saco e o outro saco é a recordação. A melhor AM está em todo lugar, até na FM. Fique ligado na Jornada Esportiva, também pelo site sociedadeonline.com. Oferecimento, e tu viva a resenha, Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil, skin, do jeito que o povo gosta. Imperdível. Por que fazemos o que fazemos? Palestra com Mário Sérgio Cortella, o mais requisitado palestrante motivacional do país, falando sobre seu novo livro e temas especiais, como as aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Dia 24 de novembro, às 19 horas, no Hotel Otton, em Ondina. Palestra de abertura, O Monge e o Executivo, com Astromar Braga. Essa é uma oportunidade única. Venha e traga toda a sua equipe. Inscrições pelo 3172-8500 ou pelo site cinrh.com.br. Sociedade Salvador Bahia. Acorda, vaqueiro, 4h17. Vamos acordar. Cai lá no meu sertão. Tenho a sensação, pois a alegria é tanta. Grito mocó na serra, o cabrito verde, o caboclo canta. Siriema canta, andorinha voa, o corujão murmura. Cuidado com a chuva! O gato mia, o gavião via, voa. Salvo Silva! Ei, compadre, ligar! A poeira soa, o saco faz toada. Tudo é beleza, conserva a molhada. Tudo é beleza, conserva a molhada. Mas quando a seca vem, 4h19, vamos abrir o Clube Marinho. Silêncio. É isso aí. Parece até que o meu sertão vira mudo. Cachoeira seca, o juriti. 4h19, alô. Cláudio. Opa, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo em paz, quem fala? É Aurélio. Oh, seu Aurélio, compadre Aurélio. Espere 15 minutos, mas tá bom. É, rapaz, aqui eu não tem esse tempo todo não, porque a gente começa a atender os ouvintes sempre depois do primeiro intervalo. É, certo. Viu? Valdo. Opa. É o aniversário de Cedrais hoje, viu? É, pai. É de Cachoeiro. Não ah, mandou um parabéns pai. Pra ele, não. Ele, ah, deve, ele tá ouvindo. Ah, eu vou ligar pra você e mandar um alô pra ele. Ah, rapaz, então hoje nós vamos fazer uma festa aqui junto com Cedrais. Tem mais Inês Cabral, que tá lá em Fortaleza, que está aniversário de hoje. Cachoeira. É, hoje tem uma turma boa, né? Vamos cantar parabéns aqui, aproveita. Alô pra minha Felícia também, viu? Muito bem. Tá dado o recado, obrigado. Você precisa botar água no leite hoje? Daqui a pouquinho. Eita, daqui a pouquinho. Tá chovendo, não precisa botar muita água mais, não, viado. É verdade, você falou é certo. É. Um aberto pra Jacques Mendes, viu? Valeu, valeu, Aurélio. Valeu. Trabalho. Tá dado o recado. Obrigado pela sua participação, Aurélio. Valeu. 4h20, bem lembrado aí, o nosso Aurélio lembrou o aniversário do nosso compadre Cedrais. 4h20. Tem mais gente pra falar com a gente? Alô, bom dia! Olá, bom dia! Opa, quem? Ah, pela voz eu já matei a charada, Maria. É o irmão do Paulinho. É ele mesmo. É o nosso. Aonde? É sim, Maria. Ah, você tá dizendo que tem é porque certeza? É. O cabra tem que ter palavra, rapaz. Ah, rapaz. É o nosso compadre João do Arco do Coqueirinho, rapaz. Depois que ele caiu do coqueiro, rapaz, nunca mais ele voltou pro coqueirinho. Tá em São Cristóvão aí, né, compadre? Agora tá no Parque São Cristóvão. Claro que São Cristóvão. Ele caiu de maduro, né? Caiu de maduro. Ah, opa! Rapaz, no coqueiro, eu fui tirar uns cocos, rapaz. Quando eu fui. Eu subi, né? Quando eu tô lá tirando um coco, tinha lá, foi uma jiboia. Foi mesmo, rapaz? E se foi de jeito? Me ralei todo, velho. Bicha, papai, não é pra onde a bicha foi parar, Maria? Uma jiboia foi parar no topo do coqueiro. Foi. Tava lá, a rodilha lá. É. Calma, eu tô é com medo. Calma, tá lá em cima. Eu tô é com medo. Ela tá lá em cima do coqueiro. Se você não mexer com ela, ela não vem cá mexer com você. Viu? Ô, compadre João, vamos mandar um abraço pra quem? Vou mandar um abraço pra Gilberto Pedreiro. E mandar um alô também pra Pedro Vigilante, Tonieta, Antônio Tantinga, Rubinho Freita, é gente boa. Nossa. E mandar um alô também, Cristóvão, Nice do Rio Sena, Nice do Gatinho. Valeu. Vera Daintim, Vera, a mãe de Gabriel. Valeu, João. Suarana, e todo dia a ver. Um abraço, obrigado por ter ligado pra gente. 422, alô! Alô? Alô, alô? Quem foi que chegou, Maria? No Clube do Amor. Aguenta, coração, velho. 4h22. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi. Epa! Na madrugada mais ouvida do Rádio Brasileiro. Alô, bom dia! Bom dia! Quem chegou nesse novo dia? É Raimundo Sacramento, aqui do Calabetão. Ô, Raimundão do Calabetão, como vai? Aqui na luta, meu irmão. Pois você é. Você pode falar até de cedo aí pra ouvir esse programa maravilhoso. Muito bem, muito bem, Raimundo. E você vai mandar um alô pra quem, Raimundão do Calabetão? Eu vou mandar um alô pra Chico, Verinha, Lúcio, Mada, Mico, Tiguinho, Paulo Henrique, aqui do Calabitão, Mago, Jorginho, minha família lá em Mundo Novo, Macajuba. E, ô, Vago, é de João do Bairro da Paz, sumiu, né? É verdade. Vai ser o João do Bairro da Paz. Dá notícia pra gente, João. Há muito tempo. Prazer conhecer. Alguém tem notícia aí do nosso compadre João do Bairro da Paz? Bem lembrado aí, bem lembrado, viu? Com certeza alguém vai dar notícias aí. É isso. A chuvinha já tá caindo bem em todo lugar, lá no Mundo Novo. Já tá chegando, tá chegando em muitas regiões. Começou lá pelo extremo sul da Bahia, extremo sul lá Itamaraju, Teixeira de Freitas, teve até gente praticamente desabrigada aí, muita chuva. E eu tenho certeza que ela tá de forma gradativa chegando pro nosso sertão, né? É. Pro nosso sertão. Bom, depois você bota um tiragosto da música de Vavá Machado Marcelinho, na chuva chove. A chuva chove, molhando a face da terra. A nuvem subindo a feira. Cuidado com a chuva! Vai dar outra trova. Rapaz! Boa tarde, valeu! Valeu, cara! Rapaz, bem lembrado aí, viu, Maria? Eu, garoto, ouvi muito essa dupla. Eu tinha um vizinho que ele, de manhã cedinho, né, ele já começava o dia, principalmente aos domingos, né? Na radiola dele, né? Esse negócio de som veio depois, viu, Maria? Eu sou da época da radiola. Radiola de pilha, aquela, tinha amarelinha, tinha vermelhinha. Aí você comprava um, como a gente costumava falar, um carrego de pilha e ouvia música até a bateria acabar. Ai, e ele já começava o dia assim, ó. Ele começava o dia assim, ó. A chuva chove, molhando a face da terra, a neve subindo a serra, vai dar outra trovoada. Fazendeira ama, alerta e vão à campanha, que quem luta sempre ganha, do campo a melhorada. Os Britões de Ouro. Aplique esta agronomia, ensine de noite a dia, a nossa sertanejada. Vamos Machado e Marcolino. Desmatar os campos que estão ruins, plantar palma e capim, pra engordar a boiada. Ei, vida de gado, vida de sertanejo, vida de vaqueiro. Olha a trovoada aí, Maria. 4h27. A chuva chove, molhando a face da terra, a neve subindo a serra, vai dar outra trovoada. Oh, minha gente, vamos fazer plantação, que tendo alimentação, a inflação é naufragar. Ei, Marinha, vamos plantar milho, vamos plantar feijão. 4h27, alô, bom dia. Bom dia. Quem é? É Cláudia. Quem? Cláudia, Cláudia. Fábia? Não é Cláudia, Cláudia. Ô, Cláudia! Não, é que eu quase que ouço. Eu falei assim, será, rapaz? É Flávia? Isso. É Cláudia. Cláudia de Candeias. Isso, Valdo. Ô, Cláudia, como vai? Eu tô bem, você? Graças a Deus, graças a Deus. Tudo em paz, tudo em paz. E você, o que é que ordena no Vamos Acordar? Por que essa turma tá dando risada ali, rapaz, de canto de boca? Por que essa turma tá dando risada? É, essa turma, rapaz, vem pra aqui, rapaz, de madrugada pra abrir os dentes pros outros, rapaz. Oxe, fecha os dentes, gente. Ô, comadre Cláudia, e você vai mandar um abraço pra quem? Pra você. E pra... O DJ Cowboy. Quem? DJ Cowboy, então. Ah, pro Cowboy Paulinho. Rapaz. Exato. Muito bem. Oi, Cláudia. Já que minha prima lá não pode ligar. Como? Já que minha prima lá não pode ligar. Sua prima? Isso, Lai, isso. Ah, pode, pode. Lai, né? Isso. É, por isso que as vozes são parecidas demais, rapaz. Isso. Logo vi. São primas. Será? É, claro, não tá vendo aí o DNA? Ah, será que é verdade mesmo? Até você, rapaz. É, ela pode ligar sim. E você vai mandar alô pra mais alguém? É, pra minha prima mãe. Quem está com a conta dela? Sim. Pra fazer amizade. Certo. Com rapaz. De 18. Sim. A 21 anos, pode ser? É, o telefone? É o 71. 88. 52. Certo. 61. Sim. 23. E esse telefone é o de? É de Lai. De Lai. Isso. Mas quem tá falando é a prima dela, Cláudia. Isso mesmo. Pronto, tá dado o recado. Um beijo, viu, Cláudia? Beijo, tchau, Val. Oi, eu tenho que ficar concentrado, porque às vezes eu falo com Cláudia, penso que tô falando com Lai. Falo com Lai, penso que tô falando com Cláudia. 4h30, acorda, Brasil. Beijo de besteira. Ô, rapaz, você quer... Beijo de besteira. Olha, eu vou lhe botar... Até você, menino. tu vai dormir, que isso aqui é coisa pra gente grande. Olha, se você começar, eu vou botar, eu vou criar uma tarefa aqui pra você, viu? Você sabe o que é que eu vou fazer? Se você começar muito a entrar aqui na nossa semana, você sabe o que é que eu vou fazer? Menina! É, eu sei! Mas sabe o que é que eu vou fazer? Vou botar chapéu de couro pra trazer as duas aqui. Trazer Lai e trazer Cláudia de Candeias. As duas. Tu me tire só serve se for as duas. Cabra. É, que eu quero tu tirar. Me tire desse eu quero couro, tirar cabra. Foto, uma foto com as duas. No meio das duas. É, porque como as vozes são. Como as vozes são parecidas, as aparências também, né? Devem ser quase gêmeas, né? Ser quase gêmeas. Quatro e trinta. Eu volto, Brasil! Futebol da Zorra, de segunda a sexta, das 6 às 10 da noite. Oferecimento Crona. Não compre tubos e conexões sem pensar. Quem questiona, usa Crona. Cerveja gelada e futebol é clássico. Brahma, vivo clássico. Você está sintonizado na Sociedade FM 102,5 ou AM 740? Então, você merece prêmio! Diariamente, a equipe Sociedade estará nas ruas com a missão de te encontrar na Blitz Sociedade. E se você for flagrado sintonizado na rádio mais completa, ganha um presentão na hora. Sociedade, um show de promoções e alegria. Rádio Sociedade. Baixamos tudo e o melhor, antecipamos tudo. É o Black Friday antecipado Ferreira Costa. Confira. Sociedade. Acorda, Brasilzão Sertanejo, 4h32. Vamos acordar. Bom dia. Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhado no chão. 4 horas mais 33 minutos, 4h33. Olha, já temos muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp, Maria. É, mas ainda temos ouvinte aí no telefone. É, então vamos dar uma aliviada aqui no nosso WhatsApp, que tem muitas, muitas mensagens chegando. Alô, bom dia, bom dia. Padre Valdo. Opa. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe nosso dia. Amém. Estamos já sob o tapete preto. Opa. Eu e meu esposo José Francisco Formigão. Estamos aqui já no plantão, viu? Passando para desejar um feliz início de semana, boa semana para todos, para você, sua equipe, todos os companheiros das estradas. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia. Bom dia. É Loura, viu? Loura, tá falando. Valeu. Olha aí, ó. A Loura, a esposa do nosso amigo Formigão, já tá na estrada. Você ouviu, Maria, o barulho aí do motorzão? É, rapaz, boa viagem pra todo mundo. Valdo Silva, tô aqui na Rádio Sociedade. É, Moisés de Candeias, o bairro do Malembá. Obrigado, Moisés, aí do Malembá. Aqui, alô, alô, bom dia. Bom dia, Val Silva. Bom dia. Meu nome é Surica, da Terra Vermelha. Eu mandar um alô para Sandrais, que sempre fala na rádio meu nome, meu marido Porfiro. Muito bem. E mandar um alô para Tereza, Édia, Carlinho, Hélio, Joseane, Elane, Luane, é minha sobrinha, viu? E Tarsila, e Zé, e Cal, e Sérgio. Valeu, valeu, valeu. Tá dado o recado aí, minha amiga de Terra Vermelha. Alô! Ô, rapaz, assim não dá pra gente ouvir. Fala com firmeza, fala mais alto pra gente ouvir. Germano de Algodões, ligado na sociedade, ouvindo de todos os dias. Valeu, Germano do Distrito de Algodões e Quijingue. Alô, bom dia! Alô, Valdo Silva, isso. Bom dia. Assim, com aqui firmeza. Aqui é Peito Vigilante. Olha. Tudo bem, Valdo? Beleza. Está tudo em paz por aqui. Quero mandar um alô para minha mãe Cecília em Araçais, meu pai Decleto e meu irmão Gilberto Predeiro em Salvador e todo mundo de Azê. Valeu, Valdo Silva. Aqui é, aqui é Pedro Vigilante. Aí, Maria, o irmão de Lubi, irmão de Gilberto Pedreira de Lubi. Lembra, Maria? Valeu, compadre Pedro. Bom dia, Valdo Silva. O seu programa Melhor do Brasil. É emocionante escutar. Vamos acordar. Tá parecendo que até meu time do Bahia na Fonte Nova. Haja emoção. Grande abraço a você, Maria. Essa gostosa. E pra chapéu de couro, um chute nas nádegas. Gilson, popular japonês preto. Rapaz, um chute nas nádegas. Valeu. Bom dia, Valdo. Um abraço pra Ezequiel em São Domingos. Estou ouvindo seu programa em São Paulo pelo aplicativo. Queco, ô Queco, valeu, pois é, Sociedade Play, vai lá na loja e baixa o nosso aplicativo, é mais uma ferramenta, às 4h37, alô! Bom dia, meu compadre Valdo Silva. Fala, Marcos. Aqui quem tá falando é Uli da Ambulância, de São José do Itaporã, Muritiba. Valeu. Mande um abraço especial a todos os moradores de São José do Itaporã. Em especial a Dona Helena de Anísio, do Aporá. Valeu, cabra bom! Tem mais aqui. Valdo Silva, bom dia. Manda um abraço para Água Fria, Valdo. Tá bom, anônimo aí, para Água Fria. Alô, alô! Valdo Silva. Opa! Bom dia, minha joia. Bom dia, minha joia. Bom dia, cowboy da estrada. Fala, cabra bom. E aí, cadê Maria, Valdo? Ah, chapéu de couro. Tá uma maravilha. Que abraço, nego velho. Ô, Valdo. Oi. Quero mandar um abraço pra Carlinho Rico aí, Carlinho Carreteiro aí, viu? Queimada, tá na escuta aí, eles que é fã do seu programa, viu? Valeu. Um abraço pra Cosmão do Araci aí. Ô, Valdo. Oi. Que Deus abençoe aí grandiosamente a todos aí que corta. Amém. Esse asfalto aí. Amém. Tá chovendo aqui na região do Cinzal, viu, nego velho? Olha. Maravilha. É. Coisa boa. É isso aí, que Deus abençoe. Tenho vocês todos um bom dia, um bom início de semana. Valeu, Ito Zé do Leite, não é ele? Aqui é nego bom, Ito Zé do Leite de Queimadas. Manda alô pra minha terra aí, meu beijo. Valeu, cara. Ito Zé do Leite, homem de Queimadas, Bahia. Bom dia, meu compadre Valdo, Pé de Serra, tá gelado, garrote. Diz que tá gelado lá em Pé de Serra. É, rapaz, tá? O negócio tá esfriando. Ô, bom dia, Valdo, aqui é Tanildo Salles, do Caminho da Areia. Sejão, que trabalha comigo, mandou dizer que gostou da voz de Lai. Que é uma pena que ela só quer novinho, de 18 a 20 anos. E ele tem 50. Ó, rapaz, é pior que é, viu? Aí agora eu vou saber se Cláudia vai querer passar dos 20. Lai é até 20. Mas tem Cláudia. Tem Cláudia de Candeias. De repente, né? A prima Cláudia. Sim, papai. Cuidado, papai. Bom dia, Valdo. Aqui é Roque Santiago. A chuva está chegando. Choveu bem na região de Chapada. Irineu Caminhoneiro está viajando nesse momento para São Paulo. Vai levando beiju e biscoito para a galera. Ele falou que um dia vai passar, pegar a Maria e levar para São Paulo. O chapéu de couro vai ficar. Ih, rapaz. Oxião. Ah, ele vai levar você para lá. Você pra... não é esse homem. Ele vai levar você para quê, rapaz? Para quê? Você não é esse homem todo. Para pesar o caminhão. Só pra isso. 4h40. Alô? O Valdo. Opa. Bom dia, Valdo. Bom dia, cabra. Aqui é Lídio da Pitanguinha. Fala, Valdo, rapaz. Você nunca mais sumiu, cara. É verdade, rapaz. Todo dia tô aqui. Nunca o mais... maior catingueiro e o sertanejo de Riachão de Jacuí. É, é. Sai, não se meta não, chapéu. O maior cisaleiro de Pitanguinha. Osvaldo. Opa. Por favor, quero mandar um alô para Paulo César de Simocílio, Roque de Guarajuba e Fermino de São Cristóvão e todos. Valeu, cabra bom! Olha a música bonita que nós vamos trazer agora, intercalando um pouquinho aqui com os nossos ouvintes, com as nossas mensagens. Compadre Léo, essa parceria aí com Carla Cristina foi beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. A música é do compadre Alceu Valença, viu, Maria? É Banquete de Signo. 4h41. Acorda, Brasil! O cangaço com liberdade é saber da viola, da violência, descobrir nos cabelos inocência, é saber da fatal fertilidade, descobrir a cidade da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der bonita. Beleza do homem que vier. Quando vier, errou, errou. Errou, errou. Errou, errou. Errou, errou. Descobri no bagaço dos engenhos. No mel aço da cana, mais um beijo. Descobri dos desejos que não tem cura. Sara curado brejo na novena. Descobri a serena da natureza. Descobri a beleza dessa mulher. Descobri o que der boniteza na peleja do homem que vier. Quando vier, errou. Descobri no bagaço dos engenhos, no melaço da cana, mais um beijo. Descobri os desejos que não tem cura, dar a cura do brejo na novena. Descobri a serina da natureza, descobri a beleza dessa mulher. Descobri o que der bonita. Beleza do homem que vier, quando vier. Madrugada mais ouvida do Rádio Brasileiro, 4h45. Vamos acordar que o sol vem raiando. De segunda a sexta, às 6 da manhã, o seu encontro com a notícia. bicho tá pegando. A dispensa tá vazia. Quer uma dica? Ligue para a Sociedade no 3486-3201. Participe da promoção Dia de Feira e concorra a um vale-feira no valor de R$200. Isso mesmo. Toda quinta, no Show da Manhã, a Sociedade sorteia um vale-compra de R$200. Promoção Dia de Feira com vale-compra de R$200. Só na Sociedade. Sociedade. Quatro e 46, acorda Brasil! Vamos acordar, bom dia! Olha, nós estamos com o nosso compadre Veto Magro e nós vamos colocar ele para falar com a gente ao vivo, direto da nossa Riachão do Jacuí, bairro do Ranchinho. Alô, compadre Veto! Alô! Alô! Cadê ele, Maria? Alô, compadre Veto! Peraí. Alô! Opa, como vai, meu amigo? Bom dia, você está ao vivo na Rádio Sociedade da Bahia. Tudo bem, meu amigo. Tudo bem? Uma piada, pode? Uma piada? Sim. Vamos embora. O cavalo e o porco. O cavalo e o porco. O cavalo estava doente. Hã? Aí, o dono levou o veterinário e o cavalo só atropelou. Aí o veterinário disse, ó, esse remédio, se ele não melhorar, amanhã nós vamos sacrificar ele. Aí o porco chegou pro cavalo e disse, ó, rapaz, se cuide, se levante. Eu vi uma conversa aí que se você não melhorar, vão lhe sacrificar. Quando foi no outro dia, o cavalo amanheceu todo bom, aí o dono do cavalo disse, olha, meu cavalo melhorou. Vou matar o porco pra comemorar, é o porco. Não vou mais levantar o filho de uma égua. Rapaz, que proposta, né? Rapaz, muito amigo, né, rapaz? Rapaz, que amizade retada é essa? O cavalo ia matar o porco pra comemorar, o porco retou. Boa, boa, boa. Oi. Diga a Maria que é pra ela vir aqui pra ela montar no meu Federico, viu? É mesmo, rapaz? É, pra ela tirar os pulos de mim. Tá muito vazio. É e mesmo? Onde é que tá essas coisas? Ô, oh, rapaz, é lá em Riachão, rapaz, bairro do Ranchinho. Tem certeza? Ela quer saber se a chuva já chegou bem aí também. Tá chegando os pulos, agora mesmo tá dando uma chuvinha boa. É? Uma chuvinha é. Bem fininha, uma chuvinha tá fininha. Tá na roteira, bem... Muito bem, você está ao vivo na Rádio Sociedade, viu, compadre Veto? Isso, um abraço em todo mundo, cheiro dos meninos. Um abraço na família bonita também. Obrigado. Valeu. Manda Maria montar no meu burro. Ô, Maria, como é o nome dele, do burro? Fernando. Frederico. Eu tô é com medo. Frederico. Eu tô é com medo. Valeu. Ah, Maria, Frederico, o nosso compadre Veto aí da nossa Riachão do Jacuípe. Tem mais gente aí pra falar com a gente? 3486-3201. Então vamos aliviar aqui, porque o Zap Zap hoje tá parecendo o gramado da Arena Fonte Nova, viu, Maria? Olha aqui, ó, em dia daquele jogo. Alô! Bom dia, Valdo. Bom dia. Aqui quem tá falando é Regina Pereira, da Boca do Rio. O senhor João do Bairro da Paz agora é senhor João de São Gonçalo. Ele sempre liga para você. Ah, é verdade. É que ele mudou para São Gonçalo, viu? É verdade. Essa pessoa que tava aí procurando saber notícia dele, ele tá bem. Bom dia. É verdade, é que eu acabei confundindo também, é verdade. Obrigado pela ajuda aí, viu, querida amiga? É, rapaz, é verdade. É João do Bairro da Paz, é João de São Gonçalo dos Campos. É isso mesmo, é verdade. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Viu? Obrigado. Obrigado pela sua ajuda. Aqui, alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia, cara. Bom recreio, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos dar foda, galera. Vamos começar a semana. Vamos botar pressão, balançar o barracão com muita responsabilidade aqui. Valdeu por carro, velho, Jojó. Representando a galera do Sul da Confusão aqui. Botando pressão aqui, bica direcionado lá de frente. Vamos que vamos. Deus abençoe a todos aí. Um ótimo começo de semana. Valeu! Jojó, cortando a estrada, transportando o suco da confusão. Ah, Maria, tem mais gente pra falar com a gente. Bom dia, Valdo, tem Rock da Sussuarana. É, Rock. Ah, compadre Dodô chegou. Compadre Dodô chegou aí. O irmão do compadre Garrote. Alô, alô, alô, bom dia. Bom dia, Valdo. Valdo é Dodô, meu velho. Cala bom. Saí de Riachão. Sim. Tava chovendo. Tô chegando de Feira de Santana. Chovendo também aquela garota. Boazinha, boa. Isso. E dizer aí, ó, que eu tenho dois pretendentes pra lá e aí eu pra Cláudia. Ó. Tem o Flávio de Cabeleira e Gil. Um dos dois aí dá. Um tem 22 anos e o outro tem 23. Ela quer menino novinho. É. E ela não disse que ela não quer não, porque tem 72. Aí, Valdo, tô dizendo aqui que parece que eu troquei de carro hoje. Parece que eu tô com boiadeiro. Só falta chapéu de couro aqui, porque eu nunca vi tanto gaiudo dentro do meu carro, viu, Valdo? Um abraço, Valdo. Tá vendo, compadre Dodô, rapaz? Ele tá fazendo a ponte pra lá aí, viu, Maria? Lai e Cláudia. Ei, rapaz, 4h52. Alô! E aí, Valdo Silva. Valdo Silva, aqui é o Paixão de Alagoinhas. Ah. Um bom dia pra nação tricolor. Iaço. É, quase que a voz não sai, viu, Paixão? Alô, alô! Alô? Bom dia, Valdo. Mas essa live é espaçosa e embaçosa. Embaça todo mundo. Esse lá não é fácil, não. Valeu, Valdo. Tira um lugar de outra pessoa todo dia ali pra procurar homem. O que é isso? Valeu, tchau, tchau. Tá bom, rapaz, a turma aqui é uma criatividade, viu, rapaz? É uma criatividade que é fora do comum. Valdo, bom dia, abraço pra vovó, Maria José, Amadeiro, vamos acordar, assim da sua. É verdade, rapaz. Ô, vovó Maria José, ou alguém aí, por favor, dá notícias aí da vovó Maria José, viu? A sogra do nosso amigo Jaime, né? O melhor genro do mundo. O melhor genro do mundo. 4h53, vamos ouvir mais uma gente boa aqui. Alô, alô, alô, alô, bom dia. Alô. Bom dia, Valdo Silva e a toda a equipe da Rádio Sociedade. Bom dia. Aqui quem fala é Tico de Itacaré. Valdo Silva, todos os dias estou escutando o seu programa. Maravilha. Manda um alô aí para Zequinha e Marlene lá em Feira de Santana, avisando que amanhã estou indo para lá. Valeu. Obrigado, Valdo. Bom começo de semana. Valeu, cabra. Ah, aliás, Maria, cadê o cabra do beiju, Maria? Cadê? É que você tava perguntando, tem notícia? Ai, que delícia! Carlos, compadre Carlos do beiju. Ô, compadre Carlos, vem cá, rapaz. Foi o que aconteceu, rapaz, você nunca mais sumiu? Manda notícia daí, viu? Maria disse que vai lá. Alô! Bom dia, Valdo Silva. Bom dia, cara. Que acha lá na Cova da Gia. Deu alguma coisa errada com essa Cláudia e dessa laia aí, pro Valdo. Sim. Queria mandar um abraço também pra Jorge Leite, cabra bom, da Cova da Gia, o cabra. Não tem nada errado não, rapaz, porque tem ela e tem a prima dela. 4h50, você... Alô! Bom dia, Valdo Silva. Aqui é o alemão de Alagoinha. O alemão, o famoso alemão do beiju. Fala, cara. Mandar um abraço. Fala em beiju. Índio. Manuel da Banana, seu Alírio, Zé do Feijão, Placinho aí no Largo 2 de Julho, Fuscão, Dona Tereza no Garcia e Luzinete, uma freguesa que, Valdo, só compra em minha mão se eu der um pouquinho do santo. Paulo Santos. Bom dia, Valdo Silva. Valeu, cabra. Alô, no telefone, Maria, bom dia. Alô. Quem fala? Eduardo Lima, da Santa Vera do Aeroporto. Opa, fala, como vai, compadre Eduardo? Bem, graças a Deus, parabéns pelo programa. Obrigado. Eu sou prazer para nossa amiga. Olha, o verão do Piauí, você sabe que o verão do Piauí é tão quente. Hã? E o povo lá, rapaz, o cara, o posto do pé de copeiro, aí o povo fica fervendo. É, rapaz? Aí vai fritar o ovo. Não vai ficar ovo, que bota ovo, o ovo no asfalto, não precisa nem óleo, tão quente que é. Ei, rapaz. Tá certo, Eduardo Lima. Tá bom, bota aí um tiquinho, se puder, de franjinho na panela. Daqui a pouquinho, rapaz, a turma só pede as melhores. Um abraço pra todos e às vezes. Valeu, valeu, Eduardo Lima. 4h55. Alô, bom dia. Alô, Valdo. Quem? Felícia. Oi, Felícia. Bom dia, Valdo. Oi. Bom dia. Primeiro, Deus esteja em nosso comando. Amém. E que essa live só está atrapalhando, não ajudando. A ligação já caiu 6 vezes. É mesmo? Com agora. Certeza, agora ela fala tanto tempo e a gente aqui de pendurado no telefone. E agora apareceu a prima de lá. A prima, tudo é demagogia. tudo demagogia, nada de verdadeiro. Será? Valdo, me dê licença, por favor, deixa eu falar aqui. O meu grande amigo Cedrar de Cachoeira, que está aniversariando hoje. Deus que abençoe a ele, a toda a família. Helena de Lamarão, que Deus ilumine os caminhos dela. Sempre. Não se preocupe não, Helena, que domingo vai uma carreta de gente pra ele. Opa! Valdo. Oi. Eu mando um anúncio ligeiramente, João Coqueirinho, Carlos Plataforma, nossa querida Eliane de Paris, Joselita de Tinga, Carol de Praia Grande, Clael de Terezinha de Alagoinhas, Aguinélio, você, Chapéu de Couro Maria, Osmar Gomes, um abraço para você, Libório Madalena e os demais do nosso programa da Vamos Acordar. Valeu, Felícia. Bom dia, obrigada. Obrigada a você. Que ela procure orar e vigiar, não ficar atrapalhando a vida dos outros, não. Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, meu Deus. 4h57. Nós vamos aproveitar aqui, ó, e cantar parabéns pro nosso querido Cedrais, que hoje está completando idade nova. Ele recebe os parabéns dos familiares, amigos, do irmão Baldo Cedrais, de toda a turma da Rádio Sociedade, meu amigo Cedrais de Cachoeira, que Deus lhe proteja, lhe ilumine sempre, para você continuar sendo esse ser humano incrível. Tive a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente, já tem muito tempo. Tive a honra e a alegria de bater um papo com seu irmão, o Baldo Cedrais, tão gente boa quanto você. E você é muito importante para todos nós. Então, parabéns, parabéns, Cedrais de Cachoeira! Esses parabéns são também extensivos aí à nossa amiga Inês Cabral, a grande Inês Cabral lá da cidade de Fortaleza. Então, parabéns para o nosso querido Cedrais, parabéns para Inês Cabral, com muita saúde e muita paz. E a gente aproveita para cantar esses parabéns e trazer uma música bonita dedicada aos aniversariantes do dia. Nosso amigo Cedrais, nossa amiga Inês Cabral, lá em Cachoeira, lá em Cedrais, em Cachoeira, Inês Cabral, em Fortaleza. Vamos trazer a rainha Elba Ramalho, né? Vamos? Há muito tempo que ela não canta aqui pra gente. Pode ser, compadre Cabril? É, vamos fazer o tum-tum-tum. Vamos dedicar essa canção bonita aí ao nosso grande Cedrais, a Inês Cabral, lá em Fortaleza, no Ceará. Vai, Albinha! No tempo que eu era só, que não tinha amor nenhum, meu coração batia macio. No tem. Na madrugada mais ouvida do rádio brasileiro, 5 horas mais 3 minutos. Vamos acordar. YC357 FM102,5 DYH446 AM740 kHz Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Acorda, meu povão sertanejo, 5 horas mais 3 minutos. Da 740 AM, 102,5 FM, 88,5. Alô, Remanso e região. Armando Mariani, bom dia. Bom dia, Valdo. Olha, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, vai participar do primeiro Fórum Nacional sobre Alimentação Escolar no País Africano, no Togo. De hoje até o dia 25, em Lomé, a empresa apresentará a experiência brasileira de incentivo à agricultura familiar e acesso à alimentação, por meio do programa de aquisição de alimentos. Eu sou um pobre, sou trabalhador. Está desempregado, então preste atenção. Algumas vagas disponíveis no Cine Bahia hoje. Para açougueiro tem 28 vagas, uma vaga para supervisor de vendas, duas para churrasqueiro, 5 vagas para charqueador, tem 3 vagas para atendente do setor de frios e laticínios, 3 para auxiliar de padeiro e uma vaga para costureira. Você pode dirigir-se à Unidade Central Cine Bahia, ali na Avenida ACM, edifício Torre do Iguatemi. Ou então você vai a um posto saque entre 7 da manhã e 5 da tarde. Outras vagas e a documentação exigida você encontra no nosso site. sociedadeonline.com, Valdo. Valeu, tá dado o recado então. 5:05 agora, 5:05. Acorda, meu povo. Bom dia. Trazer mais um Prosa de Versos. E hoje vamos conhecer mais uma grande obra deste jovem poeta, natural da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Alô, Estadão do Rio Grande do Norte. Hoje, no Prosa de Versos, o seu filho ilustre traz sintomas da seca do grande poeta Sérgio Cleto Maria, no Prosa e Versos da Sociedade. A seca vem castigar o meu sertão. É triste a situação, porque não sobra ninguém. Pois até mesmo quem tem fazenda, dinheiro, gado, logo fica apavorado com o que vai encontrar e começa a demonstrar que está preocupado. Mas o pobre no sertão é quem sofre de verdade, pois a maior crueldade na minha concepção é quando vejo faltar pão na mesa de um pobre lá. Não dá para suportar, pois a coisa mais doída é o filho pedir comida e a mãe não ter para dar. O sertanejo, coitado, já quase perdendo a fé, toma seu pobre café e vai para seu roçado. Com seu facão de lado e uma enxada na mão, ele faz a previsão, olhando bem para o tempo, em seguida o contratempo que traz a desilusão. Ele olha para a terra, o sol queimando seu rosto, e fica mais em desgosto, quando lá no pé da serra, a cabra tristonha berra com suas patas na cerca, procurando fruta perca, querendo se alimentar, depois berra para falar que já começou a seca. A terra dura não tomba, quando ele bate a enxada, já com a mente cansada, ele procura uma sombra. E quando um bando de pomba corta o céu sobrevoando, assim mesmo avisando para quem quiser saber que pode se precaver que a seca está chegando. Na sombra da aroeira surge uma brisa abafada, como quem vem decretada confirmar a perdedeira. Faz ali uma poeira em pequena ventania, e ao som da melodia da cigarrinha tristonha, a situação medonha traduz em melancolia. O calor do sol ardente provoca grande quentura, o vapor da terra dura vai tornando o tempo quente. A codorna, impaciente por ser uma ave esperta, fica de asa aberta para fugir do calor. Então, para o lavrador, a tristeza está completa. O sertão vira um deserto, pelo menos nesse instante. E quando chega ofegante e um anu com bico aberto, pousa ali mesmo perto em um fojo desfolhado. E depois, bem compassado, seu cantar vai exibindo, como quem está pedindo um socorro antecipado. Com uma profunda tristeza por não ter água na fonte, ele mira o horizonte e observa a natureza, e em seguida a incerteza maltrata ele demais, e se achando incapaz, o coitado nordestino obedece o seu destino e resolve não plantar mais. O resto de esperança que tinha em seu peito some, quando ele lembra da fome que aniquila as crianças, e para fugir das lembranças faz um cigarro de palha, sua visão embaralha, interrompida por água, que são lágrimas de mágoa de quem perdeu a batalha. Ele fica insatisfeito com a seca confirmada, e não podendo fazer nada para poder dar um jeito, sente aquela dor no peito, transpassando o coração, e sem achar solução, retorna triste ao seu lar, para poder enfrentar uma nova sequidão. Seu doutor, nordestinos, tenho muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é santo, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção a vós dizer, homem por nós descuido, para as rédeas do poder. Pois doutor, dos 20 estados temos 8 sem chover, veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer. Serviço a nosso povo, enche os rios de barragem, dê comida, preço, pão, não esqueça a sudagem. Livre assim nós da esmola, e no fim dessa estiagem, lhe pagamos em teu juros, sem gastar nossa coragem. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão, quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação. Nunca mais nós pense seca, vai dar tudo neste chão. Como vê nosso destino, mercê tem na vossa mão. Nesta seca do sertão, mas só dou uma esmola a um homem que é são. Vou lhe matar de vergonha, ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção a vós, me ser homem por nós excluído para as rédeas do poder. Pois a todos indistados, temos doido sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer. Decide só nosso povo, encha os rios e barragem. Dê comida, preço bom, não esqueça a sudagem. Livre assim nós da esmola. E no fim dessa estiagem, e pagando até os juros, sem gastar nossa coragem. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão. Quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação. Nunca mais nós pensem seca, vai dar tudo nesse chão. Sertanejo 5 e 15. Vamos acordar. Bom dia. Balanço geral é da galera. A galera é balanço geral. A galera é balanço geral. De segunda a sexta, 8 da manhã. E aos sábados, às 6 da manhã. Quem não se comunica, calado fica. Gente, vocês já estão sabendo que a promoção Cofre Milionário vai sortear um prêmio ainda maior? É isso mesmo, agora você concorre a R$1 milhão. E se for sorteado, ainda irá participar da brincadeira do cofre e terá a chance de triplicar este prêmio e levar até R$3 milhões. É muito dinheiro. Com essa grana, você muda a sua vida e de toda a sua família. Para participar, não muda nada. Continua muito fácil. Basta ligar e participar. 71 99993-6006. Então não perca tempo. Esta pode ser a hora de você dar aquela virada na sua vida. Ligue 71 99993-6006. Se não estiver em Salvador, coloca o 01571 e 99993-6006. Eu quero ver você mais do que milionário. Baixamos tudo e o melhor, antecipamos tudo. É a Black Friday antecipada Ferreira Costa. Preços inacreditáveis. E toda loja em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Confira. Cadeira Bistrô Tramontina de R$39,90 por R$29,90. Ferro de passar com base antiaderente Cadence de R$69 por R$39,90. Ventilador de coluna Cadence de R$169 por R$99,90. Não perca. Black Friday antecipada. Só na Ferreira Costa. Sociedade Salvador, Bahia. 5:17, acorda meu povão sertanejo. Vamos acordar que o sol vem raiando. Valdo Silva. 5:17, Armando Mariani. Ô, Valdo, você conhece o ditado, a Araruta tem seu dia de mingau? Ah, é verdade. É verdade, mingau, né? E o mingau de Araruta é muito bom. É muito bom, eu não sabia. Olha que notícia interessante. A agricultura é a principal atividade econômica do município de São Felipe, com destaque para as culturas da mandioca, cana-de-açúcar, amendoim e, mais recentemente, Valdo, com o plantio orgânico da Araruta. Com a revitalização dessa cultura, O município de São Felipe já se destaca como o maior produtor de araruta do estado da Bahia. Inclusive, Maria comeu muito biscoito de araruta lá no sertão, que a gente comia muito. O biscoito de araruta é uma delícia. Aquele fica armazenado na gaveta. Ai, que de madeira. Delícia. Eu não consigo entender o ditado, porque eu não conheço muito. Ai, bem a araruta. Que delícia. Porque araruta tem seu dia de mingau. Eu não consigo entender. Ele está se referindo, porque normalmente você utiliza ela para fazer outras coisas, assim como biscoito, e tem aquele dia de se fazer o mingau com a fruta da araruta, né? Hoje vamos fazer o mingau, mingau de araruta. Ah, então tá explicado, entendi, né? E o tempo, hein, Paulinho? Previsão do tempo. É, meu amigo Baldo, o negócio tá feio. Capital Baiana, tempo nublado, sujeito à chuva a qualquer hora. Estamos com 23 graus, podemos chegar até 29, no máximo à tarde. Ventos fracos a moderados. Mas a maré não tá para peixe. Nesse momento, maré enchente, maré cheia às 10h43, ondas variando em média 1,20m e 70cm de altura. Mar tá agitado, hein? E a lua é minguante, Valdo. Tá aí pra você, 5h19, agora 5h19, ixi, rapaz, quantas mensagens chegando aqui, ô, vala, rapaz, olha aqui, Maria, ô, rapaz, ó, o nosso compadre Ferrete, este músico excepcional, ele que é nosso ouvinte também das madrugadas, ele mandou um recado aqui dizendo o seguinte: bom dia, meu amigo Valdo, tem muito tempo que eu não escuto essa música Voz da Seca. Ela é demais. Uma música dessa não precisa dizer mais nada. Sucesso. Eu assino embaixo, viu, compadre Ferretti? Assino embaixo. Voz da Seca, com o nosso grande Dominguinho Zé Alba Ramalho. Dispensa comentários. E já tinha um tempo, a gente sempre traz. Ela já é muito conhecida, que desfila muito por aqui pelo Vamos Acordar. Mas realmente tinha muito tempo que a gente não a trazia aqui, e hoje nós ilustramos o nosso Prosas e Versos, que, por sinal, eu gostei muito, né? O nosso grande Sérgio Cleto, esse poeta, cabra macho, lá de Rio Grande do Norte, lá de Currais Novos, trouxe o Prosas e Versos, e nós ilustramos com a música do nosso compadre Luiz Gonzaga e Zé Dantas, na voz do nosso inesquecível, saudoso e mais um imortal, nosso Dominguinhos. E realmente é uma música de arrepiar, viu? Compadre Ferrete, grande músico, paraibano que já virou baiano, cabra bom, que toca com os maiores nomes da música brasileira, o nosso muito obrigado, grande parceiro de Xangai, de Elomar e tantos outros nomes. Às 5h20, aqui, alô, bom dia! Vamos ver quem foi que chegou por aqui. Alô! Bom dia, Valdo, um abraço aí. Alô. Bom dia a todos também que estão na escuta aí. Bom dia. O Hilton de cá, embicado aqui, a capital da explosão ali, em busca do carregamento, para fazer esse carregamentozinho ali para região mineira ali de Belo Horizonte. Pois é, moro em Jequié, na Bahia também. É. E tô indo aqui, embicado aqui, tô na escuta aí, viu? Valeu. Dá um salve pra nós aí, um abraço a todos que estão na escuta aí, viu? Tudo de bom. Valeu, cabra, valeu. Pra você, uma boa viagem, está em direção a Minas Gerais, saindo de Camaçari, capital da explosão, em direção a Minas Gerais. Uma boa viagem pra você. Alô, bom dia, mais um. Bom dia, Valdo. Bom dia. Bom dia a todos. Ô, Val, você tá comendo gato por lebre? Hã? Que ligou aí foi lá, e não foi aquela outra menina que você tá pensando não, viu, lá? Será, rapaz? Será? Se você tá dizendo... Bom dia, Valdo Silva, estou ligado na sociedade, Edmundo Campos. Cadê você, cabra? Alô? Bom dia, Valdo Silva, Edmundo de Canudos, meu filho. Um abraço aí, tá caindo é água aqui, viu, na Orlando Gomes, meu irmão. Ah, bom dia, tô aqui na escuta, viu? É verdade. Tô aqui acompanhando a Rádio Sociedade. Um abraço, Valdo Silva, Edmundo de Canudos. Valeu. Um abraço pra todos os vigilantes do estado da Bahia. Valeu, Edmundo, é verdade, é a capital da chuva, né, rapaz? Salvador já sabe como é que é, né? Olá, Valdo Silva, bom dia pra você e todos os ouvintes do programa das nossas madrugadas, do programa... gosto muito da participação de Maria e anseio muito a conhecê-la pessoalmente, assim como você também. Ó, chapéu de couro não acentuava melhor com cabeça de touro? Abraço. Sou Sampaio de Pituaçu, me coloco no Clube da Amizade. Aí, Maria. Sampaio de Pituaçu, seu fã, quer lhe conhecer pessoalmente e acha que daria uma sonoridade melhor ao invés de chapéu de couro, chapéu de touro. Ou tô cabeça de touro. Aí pra você. Não, quem tá dizendo é Sampaio. Tomei Sampaio. Aí pra você. Sampaio de Pituaçu. O vizinho do nosso amigo Bernardo Pituaçu. Pronto, Maria. Nome colocado aí no Clube da Amizade do nosso compadre Sampaio, que é seu fã. Seu fã. Tem mais mensagens aqui. Diógenes de Coité, Valdo, manda alô pra Valdo Gervásio, Armando da Sucanta. Isso. E tanta gente boa ouvindo o Vamos Acordar nesse horário. É, o porteiro Henrique também manda um beijo pra Maria. Fica com Deus. 5:23, Brasil! A hora do caminhoneiro. No meu peito e sobre as rodas do meu caminhão, o ganha-pão de cada dia, o progresso e a harmonia desse meu país. Aqui é a Rádio Sociedade Brasil. Valdo Silva. 5:24, às 5 horas mais 24 minutos. Alô, alô, meus amigos, caminhoneiros, carreteiros, caçambeiros, marineteiros, os motoristas rodoviários ouvindo o som da sociedade cortando estrada. Alô, Brasilzão! Não é fácil a vida de caminhoneiro, gente. Eu quero abraçar os nossos amigos caminhoneiros neste momento. Alô, Nazareno, lá do Rio Grande do Norte. Alô, Irineu, o nosso conterrâneo em direção a São Paulo. Alô, João Felipe. Alô, João Felipe. Ele é caminhoneiro lá de Picos, no Piauí. Alô, alô, Paulinho, caminhoneiro lá em Recife. Alô, Zé do Jeque, caminhoneiro, cabra bom. Alô, Lucas e Alagoinhas. Alô, João Carreteiro de Barrocas. Alô, Maguila, lá em Nova Candeias. Alô, Sapo Contente da Sussuarana. Alô, Jonas Carreteiro. Alô, Natanael Caminhoneiro. Gilson Caminhoneiro e Laerte Caminhoneiro, lá de Jacobina, Bahia. Alô, alô, Carlinhos Caminhoneiro em Apodi, Rio Grande do Norte. E hoje a gente fala para os amigos caminhoneiros que estão cortando estrada, trafegando no estado do Maranhão. Alô, Estadão do Maranhão. Aeroporto de Tiriricau. Acessa o aeroporto de Tiriricau. Entroncamento da BR-402, Maranhão 110. Alô, Bacabeira. Do quilômetro 0 ao 50, segmento duplicado, encontra-se sem buracos. Do quilômetro 25 ao 51, trecho com obras de duplicação da rodovia. Cuidado, caminhoneiro. Ao trafegar, sinalização vertical e horizontal, informações na unidade local de Pedrinhas, lá em Maranhão. Alô, Bacabeira, entroncamento da Maranhão 110, entroncamento da BR-316, lá em Cachucha. Lá no estado de Maranhão, do quilômetro 50 ao 199, pista de rolamento sem buracos. Atenção, hein, caminhoneiros. Especial aos degraus acentuados, acostamento, pista do quilômetro 127 ao 195. Desnível varia em média entre 5 e 12 centímetros. Isso lá em Bacabeira, Santa Rita, Povoado Outeiro, Miranda do Norte, Matões do Norte, São Mateus do Maranhão, Cachucha, lá no Maranhão. Porque nós temos a Cachucha lá em Riachão do Jacuípe também, Maria. Portanto, tá aí. As informações são do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Não é fácil. E as frases de para-choques na sociedade, Maria. Caminhoneiro cabra-mar. Essa aqui é, olha, lembrando que essas aqui são inéditas, viu, chapéu de couro? Chegaram tudo fresquinha, fresquinha, fresquinha. Presta atenção. Segredo em mulher é leite na boca do gato. É isso mesmo, Maria? É mole, rapaz. Rapaz. Nananina, não. Não, o caminhoneiro colocou, viu? Se o amor fosse água, meu peito era uma cascata. Hã? Valdo Silva. Não, rapaz, é o caminhoneiro. Que é isso, rapaz? Lá vem, viu? Quem tem defunto ladrão não fala em roubo de vivo. É verdade. Ó, eu gostei dessa aqui, viu, caminhoneiro? Gostei. É macho mesmo, esse é macho. Quem trabalha de graça pra macho é relógio. Tome. Ai, será que é verdade mesmo? É, vá, pega lá e vai lá, vai fazer um teste. Pra ver se você não passa nem no portão. Ah, fora. Quem guarda o que não presta, tem tudo o que precisa. Valdo Silva. É, fora, rapaz. Que negócio de doido aqui. Lá vem mais, Maria. Quem tem pena de angu, não cria cachorro. Ó. É verdade. Eu não sou cachorro, não. Então você não vai comer angu, não. Tão humilhado. Ah, rapaz, tem mais, Maria. Se o mundo tivesse um suspiro, o povo morria afogado. É verdade. Rapaz, lá vem mais aqui o caminhoneiro revoltado. Pato e parente só serve pra sujar a gente. Que é isso? Olha, Maria, essa é pra você, viu? Panela em que muitos mexem é sempre mal temperada. Lá vem mais. Lá vem mais, né? Fresquinha, fresquinha essa aqui, viu? Não suba de salto. Não suba de um salto. Você pode cair. Rapaz. Lá vem mais. Mulher e freio. Ninguém merece confiança. Que é isso, rapaz? Lá vem mais. Frase de para-choque. No laço do teu amor, minha alma geme e suspira. Tem mais? Por três coisas, sou apaixonado. Mulher, cavalo e baralho. Valdo Silva. Ah, ele, rapaz. Eu vou entrar nessa enrascada lá, rapaz. Olha aqui o caminhoneiro. Plantei amor e colhi saudade. Ei, rapaz. Chegou a dele, aquele que fica dizendo que eu não gosto da fruta. Chegou a dele aqui. Por isso que disseram que eu não gosto. Não, é a outra, que ele fica dizendo que é pra quem quer dar alguma coisa. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Bota no seu caminhão aí, ó. Quem dá do que tem, faz o bem. Dê aí. Quem dá do que tem, faz o bem. Quem tem o que é seu, dá quem quer. Ah, e quem dá do que tem, faz o bem. Vai lá. Quem tem o que é seu, dá quem quer. Dê o seu, rapaz. Oxi. Olha aqui, ó, ó. Tanta borracha e meu pneu careca. E pra fechar aqui. Valdo Silva! Não, meu não tá assim, não. Eu vou fechar com essa aqui. Tamanco faz barulho, mas não fala. São as frases de para-choques na sociedade. Eu vou. Trazendo uma música bonita para os nossos amigos caminhoneiros da Bahia do Brasil. 5h30, acorda, meu povo! Vamos acordar. Bom dia! Show da manhã! Show da manhã! Show da manhã! Show da manhã! Dicas de saúde, beleza, música e a sua opinião no quadro Uma Vida, um Drama. Show da manhã, de segunda a sábado às 10 horas. Show da manhã! Meus amigos, minhas amigas, a sociedade rural tá no ar. A gente fala de tudo pra você saber cuidar. A sociedade rural tá no ar. E notícias e tem notícias por aqui. Cerveja de umbu, chope de cacau, barrinhas de cereais com sabores exóticos, chocolates especiais, doces e geleias, linguiça de tilápia. Essas delícias poderão ser saboreadas, sabe aonde? No Bahia Rural Contemporânea, o evento que vai abrigar a Feira Baiana da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária. Sétima FEBAFES, que acontece de 27 de novembro a 4 de dezembro, em paralelo à FENAGRO, no Parque de Exposições de Salvador. E a iniciativa é da SDR e tem o objetivo de apresentar os produtos da agricultura familiar, reforma agrária, quilombolas, indígenas e da economia solidária. Diversidade, cultura, música, moda, artesanato, gastronomia, tecnologia e produtos do interior baiano. Você já sabe onde encontrar, hein? Então, minha gente, coloca aí na agenda, hein? De 27 de novembro a 4 de dezembro, vamos ter a oportunidade de conhecer, degustar e consumir produtos saudáveis da agricultura familiar durante a FENAGRO. É o governo do estado promovendo o desenvolvimento rural, pois quando a agricultura familiar cresce, a Bahia inteira se fortalece. Você sabia? É, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, foi criada exclusivamente para tratar do desenvolvimento econômico e social do homem e da mulher no campo e tem um papel de organizar as ações para ampliar as políticas voltadas ao setor rural com a finalidade de melhorar a vida de quem vive no campo. Acesse www.sdr.ba.gov.br e fique por dentro de tudo. Secretaria do Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil. Sociedade Salvador Bahia. 5h34, acorda meu povão sertanejo. Vamos acordar que o sol vem raiando. Valdo Silva. 5h34, Armando Mariani. Vamos falar de saúde agora, Valdo. Vamos falar com o nosso amigo Vinícius da Integral Natos. Vamos falar do Prostale. Prostale, o amigo da próstata. Alô, Vinícius, bom dia. Bom dia, Mariani. Tudo bom, meu amigo? Tudo beleza. Olha aqui, números da Organização Mundial de Saúde, hein? Até 2030, 17 milhões de pessoas morrerão vítimas de câncer. E o nosso amigo Wilson, lá de Itapuã, ouvindo esses números, a semana passada, ele já fez o pedido dele, já está consumindo o Prostale, porque ele diz, Maria, diga ao Vinícius, quem espera tempo ruim é jegue. Estou dizendo para você, viu, Vinícius? É isso aí, Marielle, obrigado pelo recado. É um ótimo dia, uma ótima semana a toda a audiência. Lembrando, né, Marielle, que o câncer de próstata, ele não demonstra sintomas visíveis. E muitas vezes o homem, ele espera por isso. Ele espera pela dor, pela inflamação, pela sensibilidade, para buscar ajuda. Por isso que a gente fala, cabra macho, você tem que se cuidar antes disso. Porque se você for nessa fase, é capaz de ser irreversível. Então, câncer de próstata, para você ter uma ideia, a partir dos 40 anos, várias pessoas começam com hiperplasia, que é um inchaço, onde comprime o canal, gera dor, sangramento, perda da virilidade, e o câncer vem de forma sorrateira. Para você ter uma ideia, a cada 40 minutos no Brasil, morre um homem por causa de câncer de próstata. Então, você tem que se cuidar. E o Prostale vai fazer isso por você. Além de ter ação antioxidante para desinchar e descomprimir a próstata, no caso da hiperplasia, ele também previne o câncer de próstata, viu, Mariane? Vamos fazer como muitas pessoas vão fazer daqui para frente, como fez o nosso amigo Wilson de Itapuã. Vamos prevenir, porque prevenir é melhor que remediar. A primeira promoção dessa semana, Vinícius. Vamos lá, olha a facilidade. Compra hoje, recebe somente amanhã já. Não precisa esperar muito para receber o seu produto. Vai pagar no final do mês de fevereiro. E detalhe, gente, vai levar de brinde dois frascos do Acorde Dormiu para aumentar o libido, o tesão, a vontade de namorar. Então toda audiência pode ligar pra gente. O telefone é o 0800 718 88 81. Vou repetir, ó, 0800 718 88 81. Grande abraço, Mariane. Valeu, faça como fez o Wilson de Itapuã, peça agora, só paga lá em fevereiro, no finalzinho do mês, Ovaldo. Tá dado o recado então, meu amigo. Tá esperando o quê pra cuidar da sua saúde? E agora sim, a gente traz uma música dedicada sempre aos amigos da estrada, que estão neste momento ouvindo o som da sociedade, cortando o nosso Brasilzão gigante. Quem chega, Maria Barrerito. E falar em gigante, a música Gigante de Ferro. Vai com Deus, caminhoneiro. 5h37. Acorda, Brasil! Aqui é a Rádio Sociedade Brasil! Neste gigante de ferro, às vezes não vejo as horas passar. Espera chegar. Ao longo da estrada que sigo, só levo comigo saudade e paixão. O amor que me espera sorrir, ouvindo a chegada do meu caminhão. Enquanto o gigante desliza por sobre o asfalto, sem ela em sua cabine, outra noite de fim. O amor que explode no peito reflete no brilho da pista molhada. Lembro da mulher que amo e abraço o volante do carga pesada. De todo o país, vai o abraço apertado do barreirista, cantor das bandeirinhas. Ao regressar, vou sentir que meu coração vai batendo mais forte. Ouço chiadas turbinas por entre a neblina. Peço a Deus muita sorte. Isso no acelerador, quase louco de amor. Sou uma fera na estrada, solto o machão na banguela, vou pensando nela pela madrugada. Enquanto o gigante desliza por sobre o asfalto escorregadio, em sua cabine, outra noite de frio. O amor que explode no peito reflete no brilho da pista molhada. Lembro da mulher que amo e abraço o volante do carga pesada. Lembro da mulher que amo e abraço o volante do carga pesada. Lembro da mulher que amo e abraço o volante do carga pesada. Valdo Silva. Lembro. Barreirito, carga pesada no Vamos Acordar da Sociedade. 5h41, Brasil. Vamos acordar que o sol vem raiando. Valdo Silva. E por aqui muitas mensagens no nosso WhatsApp. Rapaz, vamos saber quem foi que chegou por aqui. Bom dia, Valdo. Miralva de Serrinha, manda alô pra todos os amigos do Clube da Amizade. Ô, Miralva, obrigado pelo rádio ligado. Valdo Silva, bom dia. Gostaria que você parabenizasse meu filho Jair de Loyola Esquivel, minha cunhada Elite de Andrade Esquivel, que estão aniversariando hoje. Obrigado pela atenção, Josefa de Santamaro. Opa, então parabéns aí, parabéns para Jair Loyola Esquivel e Elite de Andrade Esquivel, aniversariando hoje. Um beijo, Josefa de Santamaro. Aproveito para abraçar a nossa querida Josefa, lá da Liberdade. Josefa, um beijo no seu coração também. Bom dia, nobre amigo. Quero parabenizar nosso amigo Cedade pelo aniversário dele, desejando-lhes felicidades. Muitas felicidades, seus Osmar Gomes. Ô, seus Osmar Gomes, lá de Juazeiro da Bahia, muito obrigado. Aqui mais mensagens, Maria. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Aqui quem tá falando é Milton do bairro Tranqueiro Neves. Opa. Quero mandar um alô aí pra Cícero e Dona Maria, que vende esse maravilhoso café aí de frente à igreja do Espírito Santo. Valeu. Obrigado pela sua participação. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Quero mandar um bom dia para todos os ouvintes da sociedade, para você. Valeu. Para todo mundo, todos os porteiros. Valeu. É Jorge da Boca do Rio. Valeu, Jorge da Boca do Rio. Ê, Maria, vamos correr aqui, porque senão não dá para trazer nem a metade. Alô, bom dia. Bom dia, meu compadre Ivaldo Silva. Fala, cara. Aqui é Careca da Massaranduba. Opa! Operador de máquina em terra planagem. Cabra bom. Mandando um alô aí pra esses operadores e todos que trabalham na construção civil. Valeu, Careca! Alô, alô, bom dia! Bom dia, Valdo Silva. Quem fala é Gilmar aqui. Eu sou da cidade de Miguel Comum, Bahia. Mandar um abraço para todos os meus familiares lá e o pessoal que está ouvindo a Rádio Sociedade. E mandar um abraço também aqui para nosso amigo Baixinho, do Alto do Coqueirinho, nosso PH. Valeu, valeu, cabra. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo. Aqui é aquela ela que é Lagoinha. Quero retribuir o alô de Felícia de Bussurunga. Ah, e quero mandar um alô para o ouvir de São Sebastião do Passé, Aguinelo, aqui em Alagoinhas, Dora e Martim do Requeijão e Terezinha. Valeu, Cléo, um beijo no seu coração. Valdo, manda um alô para a turma do Vitória, Birunga de Sula Uma. Valdo, bom dia. Gostaria de ouvir declaração de amor com Daniel e oferecer a minha esposa Bobola, que já está na estrada. Fal. Ah, rapaz. É a esposa do nosso amigo Bobola, lá da nossa Riachão do Jacuípe. Linda música. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Aqui é Vanilto da Cova da Gia. Fala, cara. Queria mandar um abraço para meu amigo Mala Suja. Ah, Mala Suja. Conhece, Maria? Bom dia, Valdo. Estou passando para desejar a segunda-feira maravilhosa, cheia de paz, com o Senhor Jesus. É, não apareceu o nome, mas valeu. Valeu, Valdo Silva, Carlos de Quijingue, na escuta. Valeu, valeu, valeu. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo. Aqui é o Fred Valdo Ramos. Manda um abraço para meu primo Serra, lá no Salgado, e sua esposa Zete. Valeu, rapaz. Alô, alô, alô, alô, bom dia, bom dia. Valdo Silva, bom dia. Bom dia. Aqui é Buguinha, da Itinga. Sim. Diz pra lá, que meu cunhado quer conhecê-la. Tem 23 anos, menino de boa aparência, bom menino. Pronto. Um beijo pra você, outro pra Maria e um pra Chapéu de Couro. Tá bom, rapaz, anota o telefone. Ah, a gente vai dar o telefone que de lá. Que loucura! Aí. Quando ela ligar de novo, aí você anota mais uma vez o telefone. Se for de lá, né? Porque ela tá falando lá, porque às vezes pode ser Cláudia. Se Cláudia ligar, aí já não é diferente, né? Mas vamos lá. Alô? Alô? Bom dia, Valdo. É vovó Joana. Cadê o povo do telefone? Bota o telefone no ar, Valdo. Ô, gente, de novo? É engraçado, né, Maria? Ela mudou a voz, Maria. Tem duas e aqui. Tu é com medo. É, mudou a voz. E tu é com medo. Ah, pai, a voz ficou diferente, Maria. Olha aqui o nosso zap zap. Mudou a voz. Ah, muito bem. Aqui. Alô, bom dia. Bom dia, meu querido Valdo, nego velho. Tô saindo daqui da nossa querida Riachão do Jacuípe para Salvador. Aqui começou a chover, Valdo. Opa. E aí, Valdo, nosso Bahia vai subir, hein? Tá na Série A no outro ano. Tá arriscado ter Bavi na Série A. Já subiu, não? Ah, já subiu, não, foi? Ah, vai subir ainda? 5h46, eu volto, cara. Acorda, Brasil! Melhor AM está em todo lugar, até na FM. Fique ligado na jornada esportiva, também pelo site sociedadeonline.com. Oferecimento Itu Viva a Resenha, Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. Governo do Estado, Bahia, Terra Mãe do Brasil, Skin, do jeito que o povo gosta. O bicho tá pegando. A dispensa tá vazia. Quer uma dica? Ligue para a Sociedade no 3486-3201. Participe da promoção Dia de Feira e concorra a um vale-feira no valor de R$200. Isso mesmo. Toda quinta, no show da manhã, a Sociedade sorteia um vale-compra de R$200. Promoção Dia de Feira com vale-compra de R$200. Só na Sociedade. baixamos tudo. E o melhor, antecipamos tudo. É o Black Friday antecipado Ferreira Costa. Confira. Sociedade. Na madrugada mais ouvida do Rádio Brasileiro, 5h47. Vamos acordar que o sol vem raiando. Ô Valdo Silva. 5h47 agora, Armando Mariani. Olha, Valdo, com o tema Agropecuária da Bahia, celeiro de boas oportunidades. Em sua 29ª edição, a FENAGRO viabiliza oportunidades de negócios e ações de fomento ao setor agropecuário, que vão desde a comercialização de produtos artesanais até leilões de animais com alto padrão genético, que chegam a custar R$1,5 milhão, hein? A FENAGRO vai de 26 deste mês a 4 de dezembro no Parque de Exposições aqui em Salvador, Valdo. Valeu, 5h48. Antes da gente trazer mais uma música bonita aqui, tem mais mensagens chegando. Valdo, aqui é Sebinho. Mande um abraço pra dona Edna de Santo Amaro. Fica na paz. Valeu, valeu, Sebinho. Ô, Valdo. Rapaz, a turma. Mande alô pros meus pais em Iara, Arlindo, Dão e Zinho, né? Valeu, é a turma. Valeu. Alô, alô, alô, bom dia. Opa, por aqui, por esse canal aqui, Maria, nos ajude. Alô, bom dia, bom dia. E bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Bom dia para vocês, os ouvintes, aqui é Antônio da Estrada Velha do Aeroporto. Um abraço, Antônio da Estrada Velha do Aeroporto. Tem mais aqui. Alô, bom dia, bom dia. Bom dia, Valdo. Bom dia. Aqui é Fabinho Carvalho, da Caixa d'Água. Opa. Avisa a Maria aí, pra ela vir buscar a camisa do Vitória, que ela esqueceu aqui. Acabou de sair daqui. Oi. Bom dia. Oxe, aonde? Ai, já perigoso. Oxe, aonde? Ele tá brincando que ele não é doido. Alô! Bom dia, Valdo. Queria estar parabenizando aí, primeiramente, toda a Rádio Sociedade, todos que contribuem para esse programa maravilhoso aí, início de manhã. Aê. Acordando a gente com aquela disposição maravilhosa. Seguindo aqui para Catu, aqui, Alisson de Mussoronga 1. Forte abraço, meu irmão. Valeu, Alisson Carreteiro. Valdo, manda um abraço para Joãozinho Carpinteiro em Catu, Marcos Pereira. Valdo, bom dia, boa semana, Gilmar Batista de Peruvais. Opa, bom dia, Valdo. Ontem foi a corrida de jegue de afligidos aí, foi ontem, Maria, a corrida de jegue, perdemos, viu? Alô, bom dia. Bom dia, Oswaldo Silva, aqui é Diante do Corno de Faria. Manda um abraço pra todo mundo da Rádio Sociedade. E aquele do Bicão, Adelso Carvalho. Pronto, tá chegando daqui a pouquinho. Ah, agora sim, é hora da gente falar de saúde. Eu gostaria que você parasse tudo o que está fazendo agora, porque nós paramos tudo aqui agora para falar de saúde, para ajudar a você cuidar da sua saúde. Atenção, meu amigo, você que está tendo esse desconforto, sofrendo com dores na hora de urinar, sofrendo com os efeitos da hiperplasia benigna. Em outras palavras, inchaço da próstata, meu amigo. Servindo, às vezes, e motivo até de gozação entre a turma. Isso precisa ser combatido e nós temos aqui o nosso amigo Felipe, que está aí para falar de Prostale. Está todo mundo adquirindo, porque além de cuidar da saúde, é como o nosso Felipe sempre fala, o macho que é macho também se cuida, evita até as gozações entre a roda de amigos, que isso acontece muito, é ou não é, Felipe? É isso mesmo, Valdo. Bom dia, boa segunda-feira para você. Um forte abraço também a toda a audiência da Rádio Sociedade. Amigo ouvinte, você precisa ter a consciência, porque o medo, o preconceito e a vergonha faz esses números cada dia mais ser alarmantes. E a principal causa é isso. Então chegou, amigo ouvinte, chegou a hora de você deixar de lado o medo, preconceito, a vergonha e tomar uma atitude. Por que eu digo isso? Porque não é apenas a sua saúde que está em jogo. Eu tenho a plena certeza que você tem uma família que depende de você, a sua esposa depende de você, os filhos dependem de você, e por isso que eu sempre menciono que quando a sua saúde não vai bem, compromete a qualidade de vida da sua família. Então chegou segunda-feira, amigo ouvinte, já e elimine e corte mal pela raiz. Mas primeiro, vá ao urologista, porque cabra macho se cuida e faça do Prostale o melhor amigo da sua próstata. E se você utilizar 4 cápsulas do Prostale por dia, vai eliminar toda aquela dor, aquela sensação de bexiga cheia, vai dar um chute, inclusive, amigo ouvinte, é exatamente, até na falta da virilidade. Por quê? Desinchando a próstata, você vai ter aquele alívio na hora de urinar, vai voltar a dormir melhor, a virilidade voltando, aí é só alegria, viu, Valdo? Opa, é por isso que o Felipe vai trazer, com certeza. Nós estamos num mês especial, mês de novembro, mês de muitas comemorações, mês dedicado também à saúde, novembro azul, o telefone, aquela promoção com aquele prazo, Felipe. É verdade, olha, Valdo, chegou o 13º, você pode adquirir o kit do Prostale. Ah, mas eu não tenho dinheiro e meu orçamento já está comprometido. Então você compra hoje, tem a oportunidade de pagar só no que vem, final do mês de fevereiro, e recebe amanhã mesmo o kit do Prostale no conforto do seu lar, e ainda manda de brinde 2 frascos do Acorde do Mioco, que é um afrodisíaco que eu quero mandar, inclusive, um pro marido e outro pra esposa, pra juntos o amigo ouvinte e o casal aumentar a disposição sexual e vai ter mais energia, disposição e vitalidade. Então preste atenção no telefone da saúde, que é o 0800 718 88 81, 0800 718 88 81. Felipe, boa segunda-feira, Valdo. Opa, boa semana também. Tá aí, gente, pega o telefone, liga agora. Tá esperando o quê, meu amigo? Tá todo mundo adquirindo Prostale. 0800 718 88 81. 5h53. Um beijo, gente. Bem-vindo aqui no cabaré. Eduardo Costa, junto com Leonardo. Na hora do adeus. Obrigado, meu povo. Acorda, Brasil. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir. Chorando me agarrou, seu corpo ofereceu, pediu e suplicou, e perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Obrigado, gente! E perguntou por quê, mas eu não respondi. Só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Bem melhor. Na hora do adeus, você olhou pra mim, você olhou pra mim, e não acreditou, você não acreditou, ao ver chegar, ao ver chegar, chegou o fim. Obrigado, Valdo Silva. Ei, rapaz, né? Dupla, essa dupla aí deu certo, essa parceria deu certo, viu? Coração apaixonado. A hora do adeus. Maria se emocionou, eu percebi daqui, rapaz. Percebi daqui. Olha quantas mensagens aqui ainda. Valdo, um abraço para os meus pais, Maroto e Dona Lu, meu compadre Bento na Fazenda Pilar, em São Félix, Juraci e Pau da Lima. Valeu, valeu, valeu. Tem mais mensagens aqui, Maria, no nosso WhatsApp. A turma participando aqui. Ô, rapaz, quem foi que mandou aqui? Através do nosso 992892732. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Careca de Itapuã, que está ouvindo o som da sociedade. Nosso muito obrigado, viu, compadre Careca em Itapuã, compadre Xela, a turma boa que acorda cedinho, Dona Maria aí, com o esposo Genivaldo, alagoano Genivaldo, Dona Maria do churrasco aí. Obrigado pelo rádio ligado. Obrigado, obrigado, obrigado. Tu vai mais eu? Tu vai mais eu? Tu vai ou não vai? Tu vai mais eu ou não vai, rapaz? Ô, compadre Lua! Não vai não, é? Será que não vai? Ei, cavacão! Tu vai ou não vai? Decida aí. Ah, sim, rapaz. Ah, rapaz. Acabou. Que pena que acabou. Acabou, acabou, acabou. Doutor Urpi, aquele abraço, doutor Urpi. Alô, Milton da Fiorino. Um abraço aí também. Doutor José Antônio, grande médico, professor. Nosso muito obrigado. Doutor Oswaldo, grande veterinário, lá em Aracruz, no Espírito Santo. Obrigado, viu? Acabou. Chegou o final da madrugada mais ouvida do rádio brasileiro. Vem aí o Sociedade Urgente com Adelso Carvalho. Eu prometo voltar amanhã, se assim o senhor nos permitir. Até amanhã, meus compadres e minhas comadres. Até amanhã, Juderilton de Monte Santo e meu povão sertanejo. Tu vai, mas eu vamos. Vamos embora, vamos embora, meu bem, que está na hora. Comadre preto e cancão, quero ver muita alegria, é festa de São João. Tu vai, mas eu vamos. Vamos embora, tu vai, mas eu vamos. Vamos embora, vamos embora, meu bem, que tá na hora. Tu vai, mas eu vamos. Vamos embora, tu vai, mas eu vamos. Vamos embora, vamos embora, meu bem, que tá na hora. Chama Nego Mané e Rosa de Balbinão. Chame também Margarida pra vir dançar com Janjão. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil e Assembleia Legislativa da Bahia. CYC 357. FM 102,5. CYH 446. AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Hora certa, um oferecimento de Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. Pronto, não corre ninguém, na Bahia 6 e 1.